É, João. O vento frio que corta a pele é constante e persistente. O mesmo vento que refresca durante o dia é o que mata de hipotermia na madrugada fria. Essa é a hora. Para quem desacreditou, para quem pensou que ia parar por aqui, se enganou. Se enganou, João. WX tá de volta pelas festas, pelas cheirosas e pelas bonitas. O dinheiro é consequência. Paciência, quem tem de ser, será. Aí, pode acreditar, vagabundo vai pirar, vagabundo vai chapar. Aí, de boa, quem é, é. Quem não é, o cabelo avoa. Não vacile, não cochile, nem durma. Com vocês, WX, visão noturna. Foi 006, afirma produções, W motherfucker. Se procura diversão, então agora me escuta. Sou sinônimo de festa, adrenalina pura. Você escreve WX, mas a pronúncia é WX. Já comigo eu faço a frente, curte aí, fica relax. Pra alguns vai ser chocante, quem não treme me escute. Pra quem duvidou da firma, pros malandro e acute. Lá tô vacilos indecentes, sem nenhuma atitude. Na cara de pauta, sem moral, nem me adiciona no Orkut. Eu sou do rap, eu tô no rap, lado certo prossegue. Quem me conhece não compete, a minha rima procede. Quem ama o rap nunca esquece, não conhece, confere. Aumenta o som, é nós então, mas derrubar não consegue. Então curte a festa, o som não vaza, tá vedado de espuma. Cola na pista, é nossa casa, pra quem bebe ou quem fuma. Sou WX, tamo junto, pra doença eu sou cura. Enxerga bem além do alcance, só quem tem visão noturna.